Rede Aleluia Belo Horizonte. ZYC 730, 99,9 FM, Rádio Terra. E ZYL 212, 950 kHz AM, Rádio Atalaia de Belo Horizonte. Emissoras afiliadas da Rede Aleluia. Rede Aleluia. Família, força e fé. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. O Senhor fez a promessa dizendo, meu Deus, invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei. E tu me glorificarás. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a Deus. Rede Aleluia. Família, força e fé. Quem faz queimadas coloca em risco a vida das pessoas, dos animais e do meio ambiente. Quem faz queimadas perto de linhas de transmissão pode deixar hospitais, comércios e escolas sem energia. Quem faz queimadas pode ir para a cadeia. Fazer queimadas é crime. Denuncie 181. O anonimato é garantido. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Rede Aleluia. Família. Força e fé. Força e fé.